desculpe, companheiro, mas eu tô no banheiro. Acabo de entrar no chuveiro. Yeah, chuveiro. Você quer falar comigo? Relaxa, meu amigo. Deixa o seu recado que eu te ligo.